Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. Por dia, fecham 25 empresas em Portugal. Desde o início do ano foram abertos mais de 5.800 processos de insolvência, mais 42% do que no mesmo período do ano passado. O comércio é o setor mais afetado, logo seguido da construção civil. Os trabalhadores da Soflusa pararam hoje e a greve vai durar mais 2 dias. Só na quinta-feira a circulação dos barcos que fazem a ligação entre as duas margens do Tejo estará normalizada. O Banco Alimentar contra a Fome já deu a conhecer o balanço de mais uma campanha de recolha de alimentos realizada este fim de semana nos supermercados de todo o país. 3 toneladas de alimentos foram doados pelos portugueses e vão agora ser distribuídas por cerca de 2.300 instituições que depois ajudam milhares de pessoas por todo o país. Na internet a campanha prossegue até dia 9 de dezembro. Basta aceder ao site www.alimentaestaideia.net. Os preços dos combustíveis desceram hoje. A gasolina desceu 2 cêntimos e o gasóleo 1. A Galp e a Cepsa já baixaram os preços e as outras gasolineiras devem agora seguir-lhes o exemplo. As urgências tiveram este ano menos 380 mil utentes. O aumento das taxas moderadoras desencoraja a vinda de muitos portugueses aos hospitais. A maioria dirige-se agora aos centros de saúde da área de residência, o que fez baixar o número de utentes considerados não urgentes nas urgências hospitalares. Os trabalhadores dos impostos vão parar durante 3 dias na última semana de dezembro. Esta greve poderá colocar em causa o objetivo da arrecadação de receitas. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, os trabalhadores fizeram o que estava ao seu alcance para evitar a paralisação, como explicou à TSF José Manuel Anjos. A greve está marcada para os dias 26, 27 e 28 de dezembro. Em causa está o vínculo de nomeação do contrato de trabalho e o sistema de avaliação dos trabalhadores do setor dos impostos. Os ministros das Finanças da Zona Euro reuniram-se hoje em Bruxelas. Nesta reunião do Eurogrupo foi discutida a aplicação das mesmas condições do empréstimo à Grécia, a Portugal e à Irlanda. Jean-Claude Juncker, o presidente do Eurogrupo, já afirmou que as condições do empréstimo grego poderão ser aplicadas a Portugal e à Irlanda, baseado no princípio de igualdade que gere a União Monetária. Mas a França e a Alemanha desaconselharam Portugal a pedir as mesmas condições de reembolso do empréstimo europeu que foram aplicados à Grécia. O ministro alemão das Finanças disse mesmo que, se fosse Portugal, não gostaria de ser comparado à Grécia. O primeiro-ministro admitiu pela primeira vez que vai pedir ao Eurogrupo condições iguais às da Grécia no que diz respeito ao empréstimo europeu a Portugal. Em Cabo Verde, no fim da segunda cimeira Cabo Verde-Portugal, Pedro Passos Coelho esclareceu ainda que nunca disse que iria taxar o ensino secundário porque isso seria inconstitucional, já que se trata do ensino considerado obrigatório em Portugal. A Unidade Técnica de Apoio Orçamental concluiu que a melhoria no déficit, que era esperada para este ano, está muito longe de acontecer. No documento de análise técnica aos valores do déficit, entre os meses de janeiro e outubro, ainda não está patente o efeito da suspensão dos subsídios de Natal e de férias, mas ainda assim houve um agravamento de 345 milhões de euros, ao contrário da melhoria esperada, que era de 1,453 milhões de euros. O Ministério da Economia espanhol tornou hoje oficial o pedido de ajuda externo de Espanha para o setor da banca. Espanha vai pedir à União Europeia 36.968 milhões de euros para os bancos que se encontram nacionalizados e espera receber este montante até dia 12 de dezembro. O apoio monetário vai permitir a injeção de 17.960 milhões de euros no grupo BFA Bankia, de 9.080 milhões no Catalunya Bank, de 5.425 milhões no NCG Banco e de 4.500 milhões no Banco de Valência. A Califórnia, nos Estados Unidos da América, está a ser afetada por fortes cheias. 50 mil pessoas ficaram sem casa depois do rio subir e dos ventos fortes terem derrubado várias árvores. O Benfica foi eleito o melhor clube do mês de novembro pela Federação de História e Estatística do Futebol, porque o clube encarnado venceu todos os jogos que fez, quer para o Campeonato Nacional, como para a Taça de Portugal e ainda para a Liga dos Campeões. No entanto, o Clube da Luz ainda está atrás do Sporting e do Porto no ranking da Federação de História e Estatística do Futebol. O Benfica está no lugar 86 da lista, o Sporting ocupa a posição 44 e o Porto é o 69º. Este foi mais um Antena Web Informação. Amanhã espero por si. Boa noite.